se estressar. Não vou discutir. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Chefe, né, pai? Equipe Top Cars Belém. A equipe top do momento. Assim, atitude, atitude. Cadê o gritinho da galera do avião? Olha, Jorge Luiz, moça Flantinski. Você. E comentou com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. Com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vem passando os doidinhos, velho, galã. Elas me dão, ela, ai, ai, aqui, quando me vem passando, aí sim. Mas elas me dão, ai, ui, elas me dão, ui, ai. Bora, magrinha, família, vai, vai. E comentou com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe. E quando me vem passando a doidinha, vai logo atrás. Bora, Renato, bloca roxo. As amiguinhas puxadinha bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? É, não é, querosinho? O menino vem logo atrás. Swing não, se amostrando. Olha a pegada do Riquelme na batera do Migão. Me comento com as amiguinhas puxadinha bom demais. Me comento com as amiguinhas puxadinha bom demais. É bom demais. É bom demais, quando me repassando era grande. Mas elas gritam, elas gritam. Quando me repassando você. Mas elas gritam, ai fui. Bora, Brunão da Madeireira, vem, vem. E comentou com as magrinhas que Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe. E quando me repassando o Xandinho vai jogar. Que eu me não bate. Aí comentou com as amiguinhas que Xandinha é bom demais. Chefe é pai, chefe é chefe é pai. Quando me vê passando, Xandinho vai logo atrás. Eita, Biel. Eita. Lucas Braga, eu tô aqui só passando o tempo, mas o chefe é você. Leve show. Aí comentou com suas primas que Xandinho é bom demais. Comentou com as amiguinhas que Xandinho é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vê passando, o granjeiro vem atrás. Mas elas gritam, ah, ui, ui. Quando me vê passando, bora, tô morrendo. Elas gritam, ai, ui. Vai, aca! E comentou com as amiguinhas, com o Xandinho é bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe. E quando me vê passando, as meninas vai logo atrás. Chefe é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, vai, vai. Comentou com as amiguinhas, com o Xandinho é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe, né, pai? Agora o Fino, chefe é você. Para, Valdinho. Quando me vem passando, é avião. Alô, Pacheca. Você não é chefe, não. Você é patrão. Rancho do Pacheca. É o Fresca. Nayane Rodrigues, moda íntima. Os melhores sons, os carros mais tops do Pará, você só encontra na Top Cars Belém. Homem mata! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu pedi tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. Não se liguinha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. Melhor mexer com o fígado do que com cara. Ai, maracão! E meus amigos voltei. Eu tava ficando doido. Para, bebê. Meus amigos voltei. Eu tava ficando doido. Para, bebê. Que eu tô solteiro de comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete, o aqui fruta na cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo, né? Que não, Miguel? Mexer com o fígado do que com o coração. Para, Sandrão. Olha, Sandrão, eu botei. Eu tava ficando doido. Para, bebê, comigo. Meus amigos, botei o Ulisses. Eu disse, para, bebê, Cairo. E meus amigos, botei. Eu tava ficando doido. Para, bebê, que eu tô solteiro de novo. E meus amigos, botei. Para, bebê, que eu tô solteiro de novo. Você também faça parte da maior e melhor equipe de Belém. Top Cars Belém. Vai, vai, vai, vai, vaza. Não te quero mais, vai, vai, vai, vaza. Te quero mais, vai, vai, vai, vaza. Já tô em outra, vai, vai, vai, vai, vaza. O melhor porra do Brasil. Vai embora pra Belém. Pra mim não. Que pena, mas já estou com outro em seu lugar. Solteiro, não sou pro de amor. deixa eu solteiro. Atenção, vou pegar um litro, completa a sua dose. Copo pra cima, posição de virose. Prepara, com vodka, eslova, virou. Já trouxe a vigésima saideira. Já vi o meu desespero. Aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado da Márcia Felipe, bebo um montão. Ei! A terceira música nem acabou. Já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria enganou. Seria enganou. Aluguei uma casa pra 20 pessoas.

CD da equipe Top Cars Belém. Sinta só a pressão. Se cair no ninho a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho a gente dá de sol de bico. Lua padrinha, meu pote. Belém, a equipe top do momento. É o Tarni Pop Live. Esse Tarni Pop Live. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Os melhores sons, os carros mais tops do Pará. Você só encontra na Top Cars Belém. Deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível endoidado.